Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém. Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém. Faça do jeito que quiser, do jeito que estiver afim. Faça do jeito que te agrade, não o que agrade a mim. De diferenças usamos os nossos ligamentos, dos pensamentos grandes aos sentimentos pequenos. Releve gosto, multiplique por intensidade. Por decisão de todos, bem, engole a maldade. Portas fechadas, acelera o gosto, coração. Ouvidos pede forte, batendo degustação. Desejos voam buscando pelo neurônio morto. Esperam sempre pelo pão e por circo a todos. E o improviso sacode a aba do chapéu. E a cada tapa na caixa brilha um ponto no céu. Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém. Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém. Talento não se mede pelo muque. Quem não gosta não dá o play ou dá o mute. Almejo que ouvidos cultos escute. Like do vacilo vivo e acute. Eu não quero e nunca quis ser presidente. WM faz o corre independente. Cifrão equipamento não me prende. Criativo sempre ativa minha mente. Eu tô ligado, quem é louco vai ouvir também. Se identifica, chega junto, pode vir que tem. Quem é robô pra tudo sempre diz amém. Piazinho e WM, os alquimistas. Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém. Se a porta fechou na sua cara, faça com que você tem. O bom som não precisa de nada, batida levada e o bom senso de alguém.